Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacaces. Está começando mais um Periscatso! Todas as sextas-feiras e também todas as segundas, a partir das 8 horas, aqui no Facebook, na rede do Tio Mark, facebook.com/pagina.verdazzo. Só entrar. Entra, senta, fica à vontade, leva a patada. Pode fazer pergunta. Não, pergunta para vocês. É com patada ou sem patada hoje que vocês querem? É, conforme a resposta de vocês, virão as respostas. É, normalmente é com patada, mas às vezes vocês estão meio Nutelinha, e aí, ai, não, patada não. Então, depende de vocês. É, Palmeiras está numa sequência terrível, terrível em termos de dificuldade, né? O Palmeiras entrou nessa viagem aí de três paradas, três jogos muito complicados. O jogo que tendia a ser o mais fácil de todos se tornou um dos mais difíceis do campeonato, que é o jogo contra o Sport no domingo. O Lucha fechou, ajeitou o time, deu encaixe, né? Deu liga. Então é questão de tempo, eu acho que, para ser feita a leitura desse time do Sport e começar a decair. A qualidade técnica do time é limitada. Tem alguns bons jogadores. Eu gosto muito do Richelli, eu gosto, óbvio, do Diego Souza, acho um baita jogador. Eu gosto daquele menino que joga pela direita, aberto pela direita, nem sempre está entrando, que é o Everton Felipe. É, o Magrão é um goleiro muito seguro, muito bom. Tirou aquele zagueiro ridículo, aquele Matheus Ferraz. Lucha, a primeira coisa que ele fez foi afastar esse cara. Sabe das coisas, Lucha. Não é porque está defasado, não é porque não sabe olhar um jogo e ver, pô, esse cara não vale nada. Então vai ser um jogo bem difícil. E na quarta-feira a gente decide a vaga na semifinal da Copa do Brasil, jogando contra o Cruzeiro, lá em Cruzeiro, precisando ganhar. Então é uma sequência bem difícil, tudo isso vindo de um jogo contra o Cheirinho lá na Arena do Rodeio. É, que também foi um jogo difícil, um jogo complicado, que a gente quase ganhou, por isso aqui que a gente não ganhou esse jogo. É, e vamos ter que lançar mão de toda a vastidão, de toda a qualidade do elenco, que todo mundo fala, e é mesmo. Então, essa qualidade de elenco vai ter que se mostrar, mas a gente já aprendeu, né? Eu acredito que todo mundo já tenha entendido que futebol não se faz apenas com elenco, não se faz apenas com jogadores, se faz com o jogo coletivo. E o Cuca, por uma série de motivos, ainda está buscando o melhor encaixe dessas peças excelentes que nós temos para tornar um coletivo também importante. Um fator de dificuldade, muitos desfalques de jogo a jogo. Então, os desfalques que a gente tem para o jogo de domingo são completamente diferentes dos desfalques que a gente tem, completamente não, bastante diferentes dos desfalques que a gente vai ter no jogo da quarta-feira. Então, os desfalques que a gente tem no jogo de domingo são por suspensão. Então tem quatro, pelo menos, suspensos por causa da chuva de cartão amarelo que a gente recebeu na última quarta-feira. São o Tietê, Michel Bastos, o Borges e o Dudu. Esses quatro vão ter condições do jogo da quarta-feira. E na quarta, quem não pode são os caras que chegaram depois, ou que já tinham jogado por outros times na Copa do Brasil, ou que vieram de fora. Então são cinco. Bruno Henrique, Daverson, Mike, Luan e Juninho. Então, é muita mudança. E aí você não consegue cravar um time, você não consegue entrosar, você não consegue fazer o tal do coletivo surgir. Então, talvez até por isso que a comissão técnica tenha decidido bater o pé, falou assim, vamos para Atibaia e vamos levar os titulares. A gente bate o martelo para os titulares, leva esses caras para a Atibaia, treino lá. Provavelmente vai levar um sub-17, um sub-18, para bater bola com eles, para fazer o treinamento. Mas é só assim que vai realmente um time se transformar em coletivo. Então vai ter que sacrificar duas rodadas do Campeonato Brasileiro, jogos contra o Atlético Paranaense e contra o Botafogo, que são os dois jogos imediatamente antes do jogo contra o Barcelona, depois do jogo com o Avaí, que vai ser no outro domingo, não esse outro. Então, vamos lá. Ganhamos do Vitória, empatamos com o Flamengo. Pegar o Sport, fora. Com quatro suspensos. Isso fora os que já estão machucados, né, que estão fora por lesão. Moisés, Thiago Martins, recentemente agora a lesão do William, que é importante, que é um cara que vinha jogando todas. Então, pegamos o Sport, aí pegamos o Cruzeiro, mata-mata, um jogo que pode deixar traumas ou não, depende do que acontecer. Pegamos o Avaí em casa e aí separa. E aí o Cuca vai falar assim: meu irmão, são 10 dias de treinamento pesado em Atibaia, pesado no sentido tático. Vamos fechar esse time, é esse time que vai jogar. Acho uma solução ruim, mas necessária. O Cuca vinha falando, desde que ele foi contratado, não tenho tempo para treinar, não tenho tempo para treinar. Vou tentar achar essa solução nos jogos. Não está conseguindo. E não pensem que é por incompetência dele, porque é difícil mesmo. Então, ele sacrifica duas rodadas que o Palmeiras tem condição de beliscar pontos, sim. Porque tanto o Botafogo como o Atlético Paranaense também vão estar às vésperas de jogo pela Libertadores. São dois times envolvidos na Libertadores também. Então, é bem possível que seja time reserva contra time reserva. E não vejo muito problema em conseguir pontos contra esses dois times, que não são nada disso, com time reserva, batendo com time reserva. Não tem problema nenhum. Principalmente o jogo contra o Atlético Paranaense, que vai ser aqui em casa. Então, assim, chegou a hora, né? Estamos às portas de duas decisões. Que tanto a gente pode crescer muito no ano se a gente passar pelas duas, como a gente pode acabar o ano se a gente ficar fora das duas. Claro que tem o meio termo de sair fora numa e passar na outra, o que de certa forma vai dar algumas semanas de descanso e tempo para treinamento. Então tem isso. Se por um lado passar em uma e ser eliminado na outra, fica aquela coisa de, ah, puta, fomos eliminados, queria ganhar as duas taças, lógico, a gente quer as duas. Mas, por outro lado, a gente vai ficar muito mais forte na outra. Então, a gente espera muito que seja Libertadores. Passar na Libertadores de qualquer jeito. Se for eliminado pelo Cruzeiro, tudo bem. Tem o lado bom de ganhar 4 semanas livres para treinar. Para Libertadores. Os quatro jogos que em tese a gente teria de Copa do Brasil, estou falando em caso de eliminação, a gente ganha para entrosar o time. E aí não precisa sacrificar brasileiro, não precisa sacrificar mais nada. Então vai ter um lado bom sair da Copa do Brasil. Então não vai ser um desastre completo. Porque todo mundo sabe, nosso objetivo esse ano é Libertadores. Ganha Libertadores, ganhamos um ano. Não precisamos de mais nada. Então chegou a hora, né? Para isso a gente tem que passar do Barcelona. Então, por isso, esse sacrifício de Botafogo e Atlético Paranaense. O que a gente está vendo no time nessas últimas partidas? Essas duas últimas partidas depois do derby, contra o Vitória e contra o Flamengo. Eu já vi melhoras significativas. Ah, mas tomou gol. Tomou 2 gols em cada um. Tá? Vamos lá. Contra o Vitória, 2 gols, méritos totais do Vitória. Não achei falha do nosso sistema defensivo em nenhuma delas. Passe errado do Felipe Melo, mas foi aquele passe da ousadura. Né? Tentou achar um cara, perdeu, os caras acertaram uma tabelinha linda e chutaram fora da área. 1-0. Depois, quando já estava 4-1, o time já relaxado, o cara deu um drible lindo no Egídio, tabelou. Falha da defesa que já estava um pouco desconcentrada, porque estava 4-1, faltando 5 minutos, fizeram o gol. Então, não me preocupou defensivamente isso daí. No jogo contra o Flamengo, O primeiro gol do Flamengo foi falta de sorte pura, porque o Luan estourou a bola do lado direito, então a defesa estava toda armada para o lado direito da jogada, a bola estourou, caiu no Guerreiro, o Guerreiro virou rapidamente o jogo e achou o Pará. Mesmo achando o Pará, tinha dois caras em cima dele, Michel Bastos e Dudu. E o Pará acertou o chute, bem onde a bola ia passar. Só tinha aquele lugar para a bola passar. Acho que o Jailson podia ter pego. Mas, bem, né, é o que o Cuca chamou de microfalha. Né? Então, não achei falha da defesa. E no segundo, foi falha individual do Luan. Né? Foi um estouro do goleiro. E o Luan achou que estava, sei lá, inteiro na jogada, achou que estava sozinho, sei lá o que o Luan achou, que ele deixou o Guerreiro tomar a frente dele. Quer dizer, não foi erro de posicionamento, de cobertura, de esquema tático, defensivo, não foi nada disso, nenhum desses quatro gols que a gente levou. Então, futebol acontece, esse tipo de lance, não deveria acontecer quando é falta de atenção, principalmente nesse segundo gol do Flamengo. O segundo gol do Vitória também, acho que, por mais que tivesse 4-1, acho que podia ter tido um pouco mais de atenção sistema defensivo, mas foi falta de atenção e não de estava aberto, estava vulnerável, estava frágil. Não estava, não. Era só os nossos defensores terem feito o que deveriam fazer. Então, não me preocupa a parte defensiva tanto quanto estão falando. Claro que preocupa. Claro que a gente tem que ficar atento. Cada gol que a gente tomar, a nossa missão vai ficar mais difícil ainda. Então, tem que ficar atento o tempo todo. Preocupa como deveria preocupar a qualquer momento. E no ataque a gente está, bem ou mal, a gente está fazendo gol. Ué, fizemos 4 contra o Vitória, fizemos 2 contra o Flamengo. Também não foram gols assim de grande construção, toques envolventes. Acho que um ou outro contra o Vitória foi mais ou menos assim, que foi legal de ver. Ah, mas aí é contra o Vitória. Tudo bem, é contra o Vitória. O Barcelona e Guayaquil, eu não vejo toda essa superioridade, não. Sabe? Eu acho que é um pouco acima do Vitória. Tá, podemos comparar o Barcelona com a Ponte Preta, tecnicamente? Eu acho que é por aí. Acho que é mais ou menos esse nível. Então, a gente consegue envolver, sim. Tem que saber jogar com a bola. Tem que saber furar a retranca. Estou falando do jogo da Libertadores. Tem que saber... aí, sim, ver o esquema de cobertura, o esquema de transição de ataque para defesa quando perde a bola, para não ser surpreendido, porque a gente precisa ganhar de 2 gols, se toma um tem que fazer 3. Então vai ser muito importante o porco doido, vai ser muito importante já quebrar essa predisposição à retranca dos caras logo no começo. Então é notório que qualquer time quando vem jogando no Allianz Parque sente a pressão nos minutos iniciais, então tem que aproveitar, nem sempre a gente consegue aproveitar isso daí, então tem que buscar essa pressão maluca e fazer o gol na marra no começo para amaciar a carne. Aí o jogo fica mais fácil. Contra o Cruzeiro já vai ser mais difícil, porque a gente precisa fazer gol, a gente precisa ganhar o jogo por qualquer placar, dizer, fora de casa. Então a gente não pode sair que nem doido, a gente não pode sair que nem maluco, querendo fazer gol logo de cara. O Thiago Neves é a chave do time do Cruzeiro. Anula o Thiago Neves, faz uma individual forte nele, bota o Thiago Santos em cima do Felipe Melo. Eu faria isso. Não era nem o Felipe, nem o. Eu falei Felipe Melo? Thiago Neves. Botar eu não quero o Felipe Melo, que tem menos mobilidade. Prefiro o Thiago Santos colado no Thiago Neves. E aí o resto marca como quiser. Mas um em cima, não deixar o cara respirar. O cara vai no banco ouvir o que o mano vai falar pra ele, vai do lado. O cara vai no banheiro e fala, você quer que eu puxe o sabonete pro senhor? Não dá a menor chance pro Thiago Neves respirar. Pra mim essa vai ser a chave do jogo contra o Cruzeiro. E pro jogo contra o Sport domingo, aí já é um jogo mais pra gente começar a conhecer esse novo atacante, o Daverson. Então vejam, a gente tá em julho, e ainda está conhecendo o jogador. Né? Jogador-chave. Por quê? Porque o Borja, a gente não está podendo contar com ele regularmente, como a gente esperava. Que ele fosse o centroavante, que fosse definido, ainda não deu. Então, a gente teve que fazer um ajuste aí na trajetória. Trouxemos o Daverson E temos que torcer para esse cara ser, ir muito bem. Então, ele foi bem nas entrevistas, mostrou humildade, mostrou que tem entrosamento fácil com a rapaziada, diferente do Borja, que é um cara mais quietão, mais, né, caladão. Tá se soltando aos poucos, né? O Mina tá ajudando bastante nisso. Então, assim, a gente tem que ter esperança, né? Aquilo que eu escrevi uns 10 dias atrás, a gente tem que ter esperança que esse cara vai chegar e vai ajudar, vai resolver, vai, enfim, vai dar mais qualidade. Lembrando, não poderemos contar com ele na Copa do Brasil se a gente seguir. Não teremos, não poderemos usar nem Deverson, nem Mike, nem Luan, nem Juninho, nem Bruno Henrique. Então, é uma competição que vai obrigar o Cuca a tratar jogos importantes com muitos desfalques. Então vejam que situação complicada. Parte da culpa disso é desse regulamento idiota da Copa do Brasil, que limita a inscrição na Copa do Brasil apenas a quem tinha vínculo com o clube até abril. Porra, abril, cara. Então se você contrata um cara em maio, junho, não pode jogar uma competição que termina em outubro. Qual o sentido disso? Pra que isso? Então, desestimula os times a se reforçarem no meio do ano. É de uma estupidez. Qual é o sentido? Se tivesse algum sentido, não, mas isso é para preservar. Preservar o quê, cara? Não preserva nada, só atrapalha. Então, só desvaloriza. Ah, o Flamengo trouxe o Everton Ribeiro, não pode jogar a Copa do Brasil. O São Paulo, se tivesse, trouxe aí um monte de jogador, não pode jogar nenhum deles. Já pensou se o Porto tivesse da Copa do Brasil? Ele ia jogar com ninguém, ia jogar com o Júnior. Mandar todo mundo embora. Aliás, São Paulo tá acabando com a graça do ano, né? Fazer um parênteses rápido aqui. Mandaram o Ceni embora, mandaram o Wesley embora, e agora mandaram o Pintado embora. Pintado, coitado, não fazia muita coisa errada, mas só de ter um Pintado no São Paulo era divertido, era engraçado, né? E qual que é a do Bambi? Quer acabar com a graça do ano? Tá errado isso aí. Olha lá. Vamos lá, vamos ver o que vocês estão falando. Eu já vi uma aqui que eu achei legal e achei importante. É o Davi Felipe, que está falando assim: chegando meu cartão de crédito, que a mula aqui perdeu, virarei padrinho. Olha lá, hein, Davi Felipe. Quero ver isso daí, hein? Tá, agora você falou falando. Então você assumiu o compromisso e na frente de um monte de padrinho que está aqui assistindo. Então, você será muito bem-vindo, mas será cobrado, hein? Os caras já marcaram teu nome aí. Para quem não entendeu ainda a história de virar padrinho, o programa de apadrinhamento é algo que nós desenvolvemos há pouco menos de um ano, que permite que o nosso site, que o nosso trabalho tente se manter de forma independente. A gente não tem apoio de mercado, não tem apoio de empresas, eles não gostam de apoiar torcedor independente, porque acha que, sei lá, o que eles acham. E a gente tem que fazer o nosso papel de dar alternativa para a nossa torcida, para não ter que ficar assistindo ESPN, para não ter que ficar assistindo Fox, não ter que ficar assistindo todos os outros canais que tem por objetivo polemizar, polêmica barata, aquelas coisas que irritam tanto a gente, que faltam muitas vezes com respeito com o nosso clube. Então a gente está aqui para dar alternativas, né? Então a gente faz essas transmissões duas vezes por semana, e a ideia é, além de tudo, começar a fazer um trabalho mais ativo, mais presença lá no treinamento. Então hoje a gente depende da atuação desses profissionais. A gente tem informação para a gente poder dar a nossa opinião. A partir do momento que a gente estiver lá, a gente não precisa deles para nada. A torcida do Palmeiras vai ser autossuficiente. A torcida do Palmeiras vai ser capaz de produzir seu próprio conteúdo 100%, sem depender de informação de veículos oficiais, e enfim. Aí a gente só pode viver de mídia Palestrina e de TV Palmeiras. Seria perfeito. Então é em busca disso que a gente está com esse programa. Então o Davi Felipe é um que já se comprometeu. Nós somos já 227 pessoas comprometidas com esse programa e a nossa meta é chegar a 1.000. Então, quando a gente chegar a 1.000, esse é o compromisso: me tornar setorista, me tornar presente no dia a dia para levar informação para vocês em primeira mão, vindas de palmeirense, vindas de quem tem compromisso com o Palmeiras e não com patrões e outros tipos de interesse. Então, sejam bem-vindos. www.padrim.com.br/verdados. www.padrim.com.br/verdados. A gente precisa do seu apoio. A gente que eu falo sou eu e mais 226 outros padrinhos que estão ansiosamente esperando chegar o dia que eu vou pedir demissão do meu trabalho e me dedicar só a essa atividade. Então, quanto mais pessoas acharem que essa é uma boa ideia, que vale a pena entrar nesse barco e fortalecer a nossa mídia palmeirense, mais rápido isso vai acontecer. E estão pedindo com patada, né? Tem que ser com patada, muita patada. E o Isaac já pergunta, com a lesão do William e o terceiro amarelo do Borja, com quem você jogaria no ataque contra o Sport? Não sei se o Davidson tem possibilidade de jogar. O Isaac Camilo, o Cuca já abriu o jogo, vai de Davidson. Então, é Davidson. Quando o Moisés volta? Perguntou o Gabriel Fernando. Gabriel Fernando, você por acaso nasceu no Jardim Peri e por acaso é atleta profissional? Se não, se for, queria dizer para você muito obrigado, queria passar todos os meus respeitos para você, Gabriel Fernando de Jesus. Agora, se você não é ele, cara, que você vai se foder com essa pergunta, você é louco. Quando o Moisés volta, como é que eu vou saber? Eu tenho cara de médico, eu tenho cara de preparador físico. Eu não tô lá, meu velho, acabei de falar, não tô lá, não sei. Eu sei a mesma coisa que você. Porra, deixa de ser burro. Você é uma anta para fazer uma pergunta dessa para mim. O Jairli, diz que vamos ganhar das Marias. Eu também acho. Temos com plenas condições. Marca o Thiago Neves. Disse o Deco Marcondes, depois do jogo de quarta-feira contra os hashtag mulambos, vi que o Palmeiras está começando a se encaixar. Para mim só falta acertar a nossa zaga, porque já é o segundo jogo que o Palmeiras toma gols bons. Mas aí, não, acabei de falar, o Deco. Quando toma gol bobo, não é tem que acertar a zaga, é ter atenção, só isso. O esquema está bem feitinho, está bem montadinho. Olha quanto padrinho entrando para assistir. Ó. Jefferson é padrinho, Jorge é padrinho, Adriano é padrinho, Delismar é padrinho. E eu conheço praticamente todos, pelo nome todos. Sabe, troco ideia com todos. No WhatsApp a gente conversa com todo mundo. Então a gente já se tornou amigo. Eu considero todos esses caras meus amigos. Então é uma atividade muito bacana e realmente eu convido vocês a fazerem parte dessa comunidade. Vocês vão ver, vocês não vão se arrepender. Tá? Ó, o Maurílio Martins. Diz que virou padrinho. Beleza, Maurílio. Seja bem-vindo. Seja realmente bem-vindo. Se esse dromedário ler meu comment, eu viro padrinho. Pronto. Danilo Lourenço. Olha lá. Me chamou de dromedário. É? Não é privilégio seu. Todos os padrinhos me chamam de dromedário. Só que eles são mais respeitosos do que você. Eles me chamam de dromedário mor. É? Mas pode chamar de dromedário. Você é uma lhama mesmo. Ricardo Cristelli disse que, pelo que vi contra o Flamengo, Jailson está preparadíssimo para assumir o gol na Copa do Brasil enquanto Praz estiver... Ou no CB, que ele, acho que você falou, Campeonato Brasileiro. Enquanto Praz estiver na Copa do Brasil e Copa Libertadores. Eu não gosto disso. Eu sempre falo isso para vocês. Prefiro o Jailson. Achou que o Praz está inseguro, está falhando, está com reflexo lento, sei lá o que o Cuca achou? Que foi a coisa que eu deixei no ar nas últimas vezes que a gente entrou nesse assunto. Vocês devem se lembrar, quem assistiu, quem tem lido os textos. É muito difícil caracterizar as falhas do Praz nesses últimos lances. As falhas que ficaram claras foi no jogo contra São Paulo e contra o Curitiba, que já fazem muito tempo. Essas falhas recentes que deixaram todo mundo tão nervoso, foi o que o Cuca chamou de microfalha hoje. Hoje ou ontem, não sei quando ele deu a última entrevista. Que ele explicou por que colocou o Jailson. São falhas que é interpretativa. Você pode achar que foi falha, pode achar que não foi. E eu acho que ninguém está errado. Então, assim, eu não considero que o Praz estivesse precisando de um banco, mas também se colocar no banco não estaria errado. Então o Jailson entrou e se garantiu. Mas teve uma microfalha igualzinha. O primeiro gol é discutível se dava para pegar ou não. Porque a bola foi na direção dele. Tudo bem, foi uma porrada, foi forte e passou por baixo de dois caras que, às vezes, até a visão dele estava encoberta, dificulta o tempo de reação. Isso só ele estando lá no lance para confirmar isso ou não. Então a gente não pode afirmar. Mas que a bola foi em cima dele, foi, que dava para ter pego com o pé, por exemplo, estica o pé, né? Faz o um movimento com o pé e rebate a bola. Podia até cair no pé do cara do Flamengo e fazer o gol. Mas pelo menos essa bola, a primeira, dava para pegar. Eu tenho essa visão. É a mesma coisa dos lances do Praz. Você pode falar que foi falha, você não está errado. Se você falar que não dava para pegar porque foi forte, porque estava com a visão coberta, também não está errado. É interpretativo. O campo pesado por conta das chuvas em Recife será um problema adicional, disse o Jefferson Sanches. Talvez, né? Hoje é sexta-feira, calma, que o jogo é domingo. Não sei se vai chover até domingo sem parar. Não sabemos ainda. Hoje choveu bastante lá, segundo o pessoal que está acompanhando o time. O Marcos Vinícius está lamentando os lances do Borja não terem sido gol. Eu acho que quem está mais lamentando do que todos nós é ele mesmo. Porque ele precisa muito de fazer gol. Para aumentar a confiança dele, do grupo, do técnico, da torcida e para a imprensa, para encher o saco, ele precisa de gol, cara. Atacante vive de gol, frase nova, né? Ele precisa de gol, cara. E na minha visão, ele perdeu dois gols. Ele tinha que ter feito pelo menos um. Se ele faz aquele último, ela acabou. Ele sai como herói do jogo. Ele e Jailson. E tava só ele o goleiro. Era para ter feito. Não podia ter perdido. Aquele chutão que ele pegou, fez muito bem. Pegou do jeito que dava. A bola não foi tão no canto, mas foi forte. O goleiro foi feliz. Ele podia até ter feito aquele gol. Mas eu não considero que ele errou. Agora, o último ele errou, né? O último tinha que ter feito. Por favor. Ah, e o Marcos Vinícius está pedindo para eu perguntar, para eu comentar sobre um colega de trabalho meu que é santista. Eu só comentei lá, eu comentei no Twitter, né, que numa sala de trabalho, né, de trabalho, né, na firma, tem lá umas 10, 12 pessoas na mesma sala, várias baias e tal. Tem um lá que é santista, ele já tem lá perto dos 60 anos. É todo comunicativo. E lá no trabalho eu não sou de ficar falando de futebol, não. Só tem eu de palmeirense, incrivelmente, só tem eu de palmeirense na sala. A maioria não se liga muito em futebol, então o papo de futebol nem é tão recorrente. Então isso também é legal. Eu gosto de ficar falando de futebol no trabalho, né? Mas esse santista, eu não sei por que ele acha que ele pode ser folgado. Ainda mais porque torce pro Santos. E ele vem fazer gracinha toda hora, fala de Mundial toda hora. Eu até achava que ele era corintiano no começo. Porque esse papo de Mundial, quem fica falando é corintiano. E eu achava que ele fosse corintiano. Depois que eu fui descobrir que o cara era santista. E, puta, eu falei, meu vice, né? Tem que tratar bem. E aí veio falar hoje, e fala toda hora, porque não tem mundial, que não sei o quê, sempre tem com piadinha, né? Ele começa a contar uma piada, aí quando você está esperando uma coisa, ele fala, ah, mas o mundial do Palmeiras, toda hora isso. Olha, sabe o canto de olho, faço um joia assim. De vez em quando eu dou uma risadinha para não ficar antipático, mas eu não gosto de aumentar muito, mas hoje ele veio falar que não aguenta mais ser santista. Mas por quê? Porque a gente foi campeão de novo ontem, foi um campeão brasileiro. Feminino. Ah, cara. Porra, o Santista vem querer tirar onda porque foi campeão brasileiro feminino, cara. Eu levantei da cadeira. Eu levantei da cadeira e fui pôr o dedo na cara dele. Nada pode ser menor que o Santos. Aí comecei a falar um monte. Nada pode ser menor. Vixe, na Copa do Brasil, narrei o gol do Dudu. Vixe, no brasileiro. Sacanear, o Santos é muito fácil. Vila Belmiro. Torcida de velho, Bengala, falei tudo, mas tudo que veio na minha cabeça, assim, e a vida, coisa ia soltando. Parecia um espancamento, né? Aí começou a juntar rodinha em volta. Dos caras, todo mundo... Ó, foi um massacre. Foi uma coisa... assim, triste depois, né? O cara é idoso. Fazer uma coisa dessa. Mas quem mandou, né? Mexer com quem não pode. Quem mandou e mexer com quem tá quieto. Acho que ele teve o fim que ele merecia. É, desculpa, mas... Tudo tem limite, né? É, e aí, depois de terminada a surra, eu voltei para minha baia tranquilamente, sentei e continuei fazendo meu trabalho. Acho que cumpri meu dever, né? Acho que todo, qualquer um de nós teria feito o mesmo. Vamos lá. Borja, no último jogo, deu um chute que me deixou perplexo, disse o Davi Felipe. Com aspas, né? Perplexo com aspas. Deve estar falando daquele chutão que ele deu na meia-lua ali, que o goleiro pegou bem. Na minha opinião, tem que ter mais malandragem. O time toma gol bobo. Não é por falta de malandragem, é por falta de atenção. Né? No, o gol do Pará, por exemplo, não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Os caras se atiraram na bola, que foi espirrada. Não, porra. Gustavo Morelli diz que cheguei, é coisa de São Paulino, né, Gustavo Morelli? Cheguei, quero atenção, cheguei, ah, para, velho, oh. O segundo gol, acho que ele poderia ter saído abafado, o segundo gol do Guerreiro, não dá, cara, não dá, pra começar, você nunca espera que o seu zagueiro vai deixar o cara tomar a frente. Quando você percebe que ele vai perder o lance, aí já era tarde. Não dá, não. E aí você corre o risco até de tomar uma coberturinha, porque a bola tava pingando, né? Não é? Se a bola ainda estivesse no chão, você ainda podia falar, mas com a bola pingando aí do jeito que tava, se sai muito antes, toma uma cobertura. Não tinha o que fazer, cara. Tinha que torcer para... Tinha que explodir, abrir... E torcer para o Guerreiro, na hora de chutar, não chutar bem, chutar em cima do seu corpo. É a única coisa que tem que fazer. O Antônio Alves está dizendo que, no caso do Praz, a maioria caiu na pressão do Sormani e de outras mídias que têm detonado o Praz. Faz sentido isso que você está falando, hein? Tem cara que é maldoso, que usa o microfone para criar uma tendência. E, porra, vê uma fragilidade. Torcedor do Palmeiras frágil, né? Ah, não tá ganhando o jogo, é louco pra achar um culpado. Porra, quer um alvo melhor do que o Fernando Praz? O cara que detonou o Santos, né? Que acabou com o Santos na final da Copa do Brasil. O cara deve ter uma mágoa tão grande. Pô, e um dos esteios emocionais do Palmeiras é o Fernando Praz. Você é um torcedor do Santos, velhaco, tem um microfone na mão. Assim, eu vou detonar isso aqui, cara. Vou plantar, você me alma uma... Né? Um problema aqui. E foi para cima do Fernando Praz. Ele tem uma desculpa muito boa. Eu sou jornalista, tudo na minha opinião. Bom, compra quem quer. E ninguém pode falar que não é verdade. Pode até ser verdade, mas vamos lá, né? Então tem muito disso. E não é só ele, não estou falando só de Sormani, estou falando de vários jornalistas que fazem esse tipo de coisa. Tem uma chance de plantar uma crise aqui. Vamos plantar. Não gostamos do Palmeiras. Ponto. Esse é o jornalismo Futebol Clube. Cara. Ah, não pode generalizar. Eu tenho um conhecido que é jornalista. Ele fica muito bravo quando eu falo isso. Ah, porque você generaliza, que não é bem assim. Não, é bem assim, cara. Os que não são, são exceções. São exceções que confirmam a regra. Tá? Então são bem poucos. Os jornalistas palmeirenses, evidentemente. E um ou outro... Sabe, eu tô falando dos relevantes, né, dos grandes. Quem não é palmeirense detona e detona mesmo. Detona daquele jeito disfarçado, daquele jeito escamoteado. E essa é uma das razões. Não é à toa, cara, que a gente faz esse trabalho. Se os caras fizessem o trabalho deles bonitinho, direitinho, a gente sabe reconhecer nossas falhas. Quando o Palmeiras merece crítica, quando chega um jornalista e aponta uma crítica, fala assim, pô, o cara tá falando a verdade, tá certo. Não quando o cara planta, não quando o cara puxa. Então, tipo, detonar o Fernando Prass, maldade. É maldade. E levou um monte de torcedor que estava a fim de achar um Judas, um culpado, alguém para pendurar na cruz, a embarcar. Justo o Fernando Prass, hein? Uma sacanagem tão grande. Pior, pior, me deixou injuriado, injuriado. Foi diante da boa partida do Jailson, apareceu uns caras em rede social, palmeirense, xingando o Fernando Prass, como, ai, tá vendo, tinha que ter colocado o Jailson há mais tempo. Sabe, os caras que quer falar, eu tinha razão, Jailson, gente, Jailson é o Jailson, um ótimo goleiro, mas não é superior ao Fernando Prass. Pode estar se tornando superior ao Fernando Prass por uma eventual queda do Prass, se realmente isso estiver acontecendo. Quem está detectando isso ou não? Treinamento de goleiro, Oscar Rodrigues. Esse cara que vai falar, o Prass está em decadência. Beleza. Aí é hora de Jailson. Pode ser isso que tem acontecido? Pode. A gente não sabe, gente. Como é que mede isso? O cronômetro, o tempo de reação, filma. Sabe? Faz um estudo. Tempo de bola, chuta sempre da mesma distância. Quanto tempo esse cara está demorando para reagir? Opa, está aumentando o tempo. Então, treinar reflexo. Treina, treina, treina. Voltou? Voltou. Não está voltando. Pô, está com 39 anos, está com 40 anos, está foda. Então, esse dia vai chegar. Pode já ter chegado. Ou não. Só quem sabe quem está treinando. Então, babaca que vai em rede social xingar um ídolo nosso. Porra, não me conformo, cara. Não me conformo. É falta de caráter isso. Eu detesto julgar caráter das pessoas. Mas isso é inequívoco. É falta de caráter. Quem faz isso merece ter filho São Paulino. O Leandro está falando que gostaria que o Cuca firmasse a defesa com Mina e Juninho, porque Dracena e Luan não parecem se sentir à vontade pelo lado esquerdo. Juninho demonstrou outra velocidade, estilo semelhante ao do Vitor Hugo. É um ponto, hein? Quem mencionou isso foi o Edinho, na transmissão do Sport TV, no jogo contra o Flamengo na quarta-feira. O Edinho conhece não só a posição, ele conhece profundamente, ele foi quarto zagueiro e lateral esquerdo. Para quem não lembra, o Edinho começou como lateral esquerdo. Inclusive na Copa de 78 ele era lateral. Ele era reserva do Rodrigues Neto. E aí na Copa de 82 ele já tinha virado quarto zagueiro. Quando ele jogava ainda pelo Fluminense, depois ele foi jogar na Udinese. Então ele foi, o Edinho foi um grandíssimo, grandíssimo quarto zagueiro. Inclusive na Copa de 86, já como jogador da Udinese, ele foi titular da Copa. Então ele foi em três Copas, o Edinho, para quem não sabe a história. Então ele conhece muito da posição, foi um baita zagueiro. E conhece bem o Luan, que é do futebol carioca, né, que é o reduto dele ali. E ele falou, olha, o Luan joga muito melhor pelo lado direito. Ele não gosta de jogar pelo lado esquerdo, tem problemas quando joga pelo lado esquerdo. Então, vamos com calma na hora de queimar o Luan. Luan é um cara que veio como ídolo no Vasco. Tem que ser preservado, pelo menos num primeiro momento. Se ele continuar dando dessas toda hora, Leandro Almeida, né? Não dá. Mas eu acho que ele ainda tem bastante crédito, tem lenha para queimar. Eu acho que nós temos substitutos para esse momento e vamos esperar chegar uma nova oportunidade para ele, para colocar ele para jogar, mas sem queimar o cara, hein? Por favor. O Alex Leite está dizendo que está ansioso para ver o Deverson jogar. O Vitor Amaro está falando que até o Antônio Carlos, quando jogou, foi melhor que o Luan. Concordo, o Antônio Carlos, quando jogou, foi bem. O Nisseu está perguntando o que eu acho se o Prass estivesse só jogando Libertadores e Brasileirão, jogos em casa. Né? Não vamos fazer revezamento de goleiro. Goleiro precisa de ritmo. Tirou o Prass, colocou o Jailson, deixa o Jailson. Agora é Jailson. Até o fim do ano é Jailson, cara. É Jailson. Pronto. Parem com essa história de revezamento. Parem de achar que o Palmeiras é o Barcelona. Ah, que o Barcelona reveza. Toma no cu do Barcelona. Porra. Jumento. Rodrigo Lourenço Jorge. O Egídio vai embora quando? Deixa eu pegar no meu caderninho aqui, peraí. Rodrigo Lourenço. Tá aqui, o Egídio vai embora o dia que você for lá chacoalhar o pipi dele depois que ele fizer xixi. Tá? Então falta isso pra ele ir embora, tá? Então faça favor de fazer sua parte. Tá bom? Lhama maldita. Antônio Carlos pergunta se eu não acho que está na hora de mudar o esquema de três atacantes. Bom, para começar, não são três atacantes, né? Tirar um atacante e pôr mais um meia. Gente, não são três atacantes. A gente joga com o Roger Guedes aberto, o William centralizado mais à frente e o Dudu na esquerda, mas toda hora eles estão caindo pelo meio. Toda hora um volta para buscar. Então não é 4-3-3. É, o posicionamento ofensivo do Palmeiras é muito dinâmico. Os caras mudam de posição toda hora, caem para o meio, tem que ter compactação. Acabou, cara. 4-3-3, aquele esquema de, sabe, de anos 70. Não existe mais. Ah, mas tal time joga assim. Tudo bem, mas sempre tem outros jogadores encostando, fazendo aproximação. É, não existe mais esquema três atacantes, pronto. Não, e não é o esquema do Palmeiras. O Cuca não está jogando assim. Tá? Eventualmente, quando o jogo se oferece para esse tipo de posicionamento, pode acontecer. Mas não é a regra. Ó, mais um querendo o Juninho, é o Edgar. Eu não sei, eu não vi, eu não estou sentindo aquela confiança no Juninho. Estou vendo no Juninho aquele zagueiro. Né? Para mim ele está abaixo do Vitor Hugo, alguém mencionou aí que ele lembra o Vitor Hugo, eu acho que não, acho que ele está bem abaixo do que era o Vitor Hugo na fase boa do Vitor Hugo, né? Na melhor fase. O Vitor Hugo quando chegou também era meio atrapalhado, né? Lembra aquele derby? Depois se firmou. Então vamos dar tempo, pode ser que ele chegue a isso sim, não vejo nenhum absurdo se ele escolher fixar o Juninho ali. O Leandro Gomes diz que hoje o cara da lateral esquerda é o Egídio, é o que está em melhor fase. Improvisação, essa altura do campeonato é um risco. Gente, Michel Bastos não é improvisação. Michel Bastos é lateral esquerdo de origem. Tá? Ele nasceu na lateral esquerda, assim como o Zé Roberto. Depois que ele foi fazer outras funções, e hoje tanto um quanto o outro fazem várias funções. Pode jogar de volante, pode jogar de meia, pode jogar de ponta. Além de jogar de lateral, sendo que o Michel Bastos joga até do lado direito também, se precisar. Tá? Então eu não vejo como improvisação. Ele foi mal, tá, nesse jogo contra o Flamengo. O que não quer dizer que já é um fracasso. Eu acho que tem que observar. Tá vendo? A gente está em julho, e ainda estamos observando, vendo direito o que é bom, o que é melhor. A gente já devia estar com o esquema certinho, só fazendo um ajustezinho fino. E a gente está em julho ainda fazendo, sabe, quem deve jogar em qual posição. Não acertamos o time ainda. Por quê? Porque o Cuca tirou o ano sabático. O período sabático, né? Não o ano. Tudo isso é resultado dessa pausa. Então, o plano original era Eduardo Batista até o fim do ano, vira a página do Cuca. Então, se o Eduardo Batista tivesse dado certo, o que, que seria dar certo? Ter ajeitado o time rápido. Se ele tivesse sido rápido, o Cuca ia falar assim, ó, tô voltando, assim, meu, agora já era para você. Pode ir. Ah, então eu vou pro Flamengo. Paciência. Ah, então eu vou pro Galo. Paciência. Então aconteceu as duas coisas ao mesmo tempo. O Cuca falou, tô de volta. E o Eduardo Batista não estava na velocidade que precisava estar. Então o Palmeiras deu um passo atrás. Um passo de 3 meses para trás. Então é por isso que a gente está em julho e o time ainda não está inteiro, não está redondo. Nós estamos em abril. Estou fazendo essa comparação já faz uns 2 meses. Né? A gente está em abril nesse momento. Tem que ter paciência, esperar, acertar o time. Ainda temos dúvidas, quem é esse, quem é aquele. O Cuca falou, ah, eu tenho 90% do time na cabeça. 90% significa 9 jogadores, só tem uma vaga em aberto. Das 10 da linha, né? Duvido que ele já tenha 9 certos. Duvido, nem estreou o Deverson, como ele pode ter essa certeza? Marcos Rosendo. Não é função deles defender o Palmeiras. Sabe função de quem é defender o Palmeiras? Nossa. Nossa, torcida. Eu, você, todo mundo que está assistindo aqui. A função de defender o Palmeiras é da torcida do Palmeiras. O jornalista tem que ser jornalista. Então, pelo fato deles serem neutros, quando emitem opinião, só mostra que eles são profissionais de qualidade. Principalmente, que eu gosto muito do trabalho do PVC, do Mauro. O caso do Noriega, eu acho que ele se perde quando ele quer ser tão imparcial, e todo mundo sabe da condição de palmeirense dele, que ele exagera nas críticas ao Palmeiras exatamente com medo de parecer palmeirense. Então ele carrega nas tintas contra o Palmeiras, é nítido isso. Então isso me desagrada. Mas é por isso, e não por não defender o Palmeiras. Eu quero que ele seja correto, justo. Se ele pensa aquilo mesmo, se não é forçação de barra para não parecer, aí, desculpa, aí eu já deixo de gostar dele pelo que ele, da forma que ele vê futebol. Porque eu discordo muito dele quando ele fala sobre o Palmeiras. Discordo demais. Mas isso não me faz ser inimigo dele, nem do PVC, nem do Mauro, de forma nenhuma. Não é função de jornalista palmeirense defender o Palmeiras. Ah, mas os corintianos fazem, os são paulinos fazem, os flamenguistas fazem, porque eles são maus profissionais. Os que fazem isso são maus profissionais. A gente não pode cobrar do cara, seja um mau profissional, gente. Então, cada um no seu quadrado. É por isso que a gente começa com essa atividade, pessoal. A gente quer poder defender o Palmeiras dando opinião. A nossa opinião é parcial. Então, a camisa que está aqui por baixo é do Palmeiras. A deles não pode ter camisa nenhuma por baixo. Pode ter o coração. Isso não tem como tirar. Mas a camisa eles não podem vestir. A gente pode. Então, essa é a nossa proposta. Vocês querem ouvir uma opinião enviesada a favor do Palmeiras? É a gente que vocês têm que procurar. Não é o PVC, não é o Morbete. Entenderam? Então, por isso que a gente precisa do apoio de vocês. Então, apoiem a gente, cara. Vocês vão ter mais isso aí que você está reclamando. Entendeu, Marcos Rosendo? Leandro Baroni está falando que ninguém merece filho São Paulino. Cartão amarelo para você. Bom, se você se chamasse Jailson Macedo, eu ia entender esse cartão amarelo. Como seu nome é Leonardo Baroni, não merece esse cartão amarelo, não. Quem xinga o Fernando Prass merece ter filho São Paulino, sim. Quem xinga o Fernando Prass merece ter filho São Paulino. Tá? Não retiro o que eu disse, não. Sei que você está brincando, eu também estou. Mas mais ou menos, merece. O Mina é ótimo zagueiro, mas está se achando volante. O Leonardo Vassami disse isso. Então o Leonardo Vassami, ele tem um aparelho lá na casa dele, que ele põe na cabeça dele assim e escreve Mina. Aí esse aparelho faz ele entrar na cabeça do Mina e aí ele descobriu. O Mina se acha volante. Olha que revelação, pessoal. Né? O Leonardo Vassami. Cara, esse seu aparelho é foda, hein? Entrou na cabeça do Mina e descobriu que ele se acha volante. Talvez você não tenha gostado do passe que ele deu pro Roger Guedes, né? Talvez ele devesse ficar quietinho ali como zagueiro, só zagueirando, né? Certo? Muito bom. Animal de teta, maldito. Tem aqui gente concordando comigo com relação ao Praça, Isaac. O Leandro Gomes acabou de falar do Noriega de novo, já respondi. O Luiz Rodrigues pergunta se o Arouca ainda está no Palmeiras. Faz assim, www.palmeiras.com.br, e aí você procura o link elenco. Ou melhor, www.verdazo.com.br, e aí clica em elenco. Aí você vai ver se ele está ou não. Tá, ó. Puta esforço que a gente faz para manter as informações no ar, quando eu vim perguntar aqui no Periscato, animal. O Douglas está falando que o problema da zaga não são as peças em si, mas sim a falta de entrosamento. Na zaga e em todo o time, né? Zaga e entrosamento é fundamental, né? Um olhar para o outro, saber onde está, saber o estilo um do outro, quando é que vai cobrir, quando é que vai dar bote, quando é que vai ficar na sobra. Isso aí é jogo, cara, entrosamento, você tem razão. O Dimas pergunta qual é a minha impressão sobre o Borja. Pergunto porque a minha é a seguinte: parece o tipo de jogador que na dificuldade se fecha e não reage. Não espero que o rapaz seja o melhor atacante do mundo, mas será que vai reagir? É uma preocupação que todo mundo tem, Dimas. Sabe? Você foi muito feliz na forma de perguntar, né? É impressão. Que impressão a gente pode ter? É diferente do cara que tem o aparelhinho, né, o capacete, que entra na cabeça dos outros. A gente tem como observar e criar uma opinião, que é óbvio, uma opinião muito frágil. A gente não sabe a verdade. Mas, por observação, com 40 anos vendo esse joguinho de bola aí, eu estou preocupado, sim. Eu estou preocupado com o Mina. Já estive mais otimista com a recuperação dele. Eu vou repetir o que eu falei, se não foi no último, foi no penúltimo, por esse caso. Tem alguns tipos de jogador. Tem jogador bom, que chega e arrebenta, que chega, encaixa, dá certo, e já chega chegando e chega metendo gol. Tem jogador que é bom, mas precisa de um tempo, demora, pega o jeito e vai. Tem jogador que é bom, você tenta, não dá jeito, não encaixa, não dá liga, não... Tem tipo Barrios. Não funciona. Por alguma razão, não funciona. Você até acha que vai, o cara dá sinais que vai, mas não vai. Barrios, por exemplo. Foi pro Grêmio e tá arregaçando. Aqui, não deu. O que explica isso? Né? E você tem aquele jogador que é ruim. Que não dá certo. Então, eu já descarto duas possibilidades. Que o Borja é ruim, sabemos que ele não é. Já vimos uma série de imagens que tem por aí rodando que o cara não pode ser ruim. O cara que faz 2, 3 lances e põe no DVD é uma coisa. A riqueza de lances magníficos do Borja, ruim ele não é. Que também sabemos que ele não é o cara que vai chegar aqui e vai arrebentar. Então restam duas alternativas. Ou ele ainda vai dar liga, vai demorar, mas vai acertar. Ou não vai acertar. Meio óbvio. Né? Sobra essas duas alternativas. Qual dessas duas é ele? Não sei, cara. Não sei. Tô torcendo para ser o cara que vai demorar, mas vai engrenar. Tipo o Valdas. O Valdas chegou aqui em 2006 e comeu o banco. Depois, em 2007, ele acertou. Né? Fez uma puta dupla com o Edmundo. Caio Júnior de técnico. E em 2008 ele arregaçou na mão do Luxo. Então, pode ser isso. Pode ser que ele aprenda, que ele se adapte, que ele se sinta mais feliz. O Valdívia em 2006 era um bichinho do mato, cara. Né? Moleque, novinho, tinha amigo, tinha ninguém, ficava quietinho no canto, um monte de cobra ali, né? Aquele elenco de 2006. Uns caras que, né? Quase foram rebaixados. Mas o Valdívia ali no meio, quietinho, né? Ninguém, sabe, nem lembrava que ele tinha. Em 2006, o time perdendo o jogo, precisando ganhar, ninguém ficava, põe o Valdívia, nada. Era só mais um. Ele estourou em 2007. Então, por que o Borja não pode ser isso em 2018? Pode. O Flávio disse que o Cuca mencionou que estava preparando o Michel para jogar na lateral e o jogo dele foi fraco. É cedo para avaliar. Já estão lenhando o cara. Pode ter sido apenas um jogo. Ainda cabe mais observação. Mas é uma baita preocupação. Por causa de um jogo, acho que não é uma baita preocupação. Vai ser uma baita preocupação se ele em 4, 5 jogos não jogar nada. Agora, se ele em 4, 5 jogos não jogar nada, ele não vai estar fazendo muito diferente do que o Egídio e do que o Zé Roberto vinham fazendo. Fazer o quê? Agora, pensa você no começo do ano. Você fala assim, olha, eu tenho o Egídio, o Zé Roberto e estou trazendo o Michel Bastos. Um dos três vai encaixar. Você não pensaria assim? Não é possível que nenhum dos três encaixe. Eu não estou falando de Huguinho, Zezinho e Luizinho. Eu estou falando de Michel Bastos, Zé Roberto e Egídio. O Egídio já foi melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro 2 vezes. Michel Bastos jogou Copa do Mundo. Zé Roberto jogou Copa do Mundo. Puta que pariu. Como é que nenhum dos três vai encaixar? O Vitor Vinícius pergunta, tem algum jornalista na imprensa que na imprensa tradicional, que trabalha de forma imparcial, claro que tem. Tem sim, principalmente os mais novos, que não têm vícios, que não têm malandragens, que ainda estão sob o efeito do curso de jornalismo, que é um curso que tem muito idealismo. Né? E pessoas mais jovens também tendem a ser mais positivas, querem melhorar o mundo. É por isso que falam tanta besteira também. Então, eu acho que quanto mais jovem, lógico, é um preconceito isso, né? Jornalista velho, então é todo ladrão. Também não. Tem gente muito boa que, né, segue e é imparcial. Não. Esses que vocês reclamaram agora, por exemplo, são imparcialíssimos. O Mauro é imparcial. Ele consegue ser imparcial sem esconder que é palmeirense. Fala, declara, sou palmeirense, mas na hora de falar, ele é imparcial, eu considero. O PVC é um cara que todo mundo sabe que é palmeirense, mas ele não fica com a bandeira do Palmeiras, né, que nem o Mauro fica. E nem precisa. E também acho que ele é bem imparcial nas opiniões dele. Eu nem concordo com todas, tá? Mas ele busca ser imparcial, eu sinto isso. Não é que nem o Noriega, que aí ele já passa um pouco dessa linha, ele força ser anti-Palmeiras para esconder. Repito, essa é uma impressão. Eu não tenho o capacete do nosso amigo lá que entra na cabeça do Noriega para saber. Mas essa é a impressão que dá. Vamos lá. O Guerreiro já teve alta da UTI? Boa, boa, Baroni, boa. Que coisa esse Guerreiro, não? Que chorão, que bunda mole. Mas sabe por que ele faz isso, gente? Porque ele já entendeu o que é jogar no Flamengo. E se vocês notaram, eu tive essa sorte, entre aspas. Eu estava assistindo primeiro no Sport TV, aí eu não aguentei os comentários do Edinho, estava muito chato, muito flamenguista, embora ele seja um credo fluminense. E aí mudei para a Globo. E vi na Globo até o fim. E quando acabou o jogo, ele procurou a Globo, ou a Globo procurou ele, não sei. E ele chorou. Aí a programação da Globo tem que andar mais rápido. Eles já terminaram a transmissão. Foram passar lá o programa do sei lá o quê. Aí eu mudei de canal e fui para o Sport TV para tentar pegar mais entrevista. Quem que estava dando entrevista? O Guerreiro no Sport TV falando a mesma coisa. Que coincidência, né? Então, é difícil a gente deixar de imaginar que a Globo não tem essa predileção em criar essas situações. E o Guerreiro já entendeu, ó, mano, aqui estamos na Globo, estamos com quem manda, com quem paga o dinheiro de metade do salário aqui, tu paga pela Globo. Quem é Globo paga o salário? Não, a Globo paga direito de televisão, que para muitos times é metade do orçamento. Né? Não é no caso do Palmeiras, que tem um modelo financeiro bem mais equilibrado, mas na maioria dos times é. Então ele está fazendo um showzinho para a mamãe Globo. Flamengo e Globo é uma relação muito estreita há muito tempo e sempre vai ser. A sede da Globo é Rio de Janeiro, o Flamengo é mais da metade do Rio de Janeiro. Então a gente luta com isso desde sempre. Então, gente, é isso, cara. Que viadice do Guerreiro, né? Ah, ele me beliscou. Ah, vai pra puta que te pariu, cara. Vai jogar bola. Pô, pensei que ele fosse um centroavante, um cara mais, né? Ai, isso não é futebol. Ah, vai cagar, mano. Gente, tem muita pergunta aqui ainda, mas eu não consigo, porque já tá na hora da gente encerrar. Passou rápido, né? Foi legal. Eu queria agradecer a companhia de vocês, então, mais uma vez. Vou renovar o convite para vocês se tornarem padrinhos do nosso trabalho. www.padrinho.com.br/verdade. Vai lá, meu. Vai dar uma olhada lá. Você vai ver que você vai gostar, você vai curtir. Não vai pesar isso para você. Não é uma coisa que vai exigir grande esforço financeiro de sua parte. Vai dar uma olhada lá. Você que está adiando. Ah, uma hora eu fico. Vai lá agora, meu. Custa nada, vai lá. Custa um pouquinho, assim. Na verdade você decide quanto custa, você decide quanto merece esse trabalho, esse esforço nosso. Então, vai lá, renova esse convite, parece que você vai ser muito bem-vindo. Na segunda-feira a gente volta com mais um Periscato falando sobre o jogo contra o Sport e da expectativa para o jogo contra o Cruzeiro. Valeu, rapaziada. Bom final de semana. Boa sorte para nós. Até mais.